tatuagem no olho, evito uma lágrima. Não quero borrar ela com um imutável. Inevitável o balé, não importa o que eu faça. A vida logo é uma tormenta interminável. Nada que é tão bonito igual o filme da Marvel. Maleável igual um origami guardanapo. Dando importância inacabável pro meu cacho. Eu racho a cuca quando fumo baseado. Andando no mercado eu logo penso na balança. O justo eu determino pelo preço da cobrança. Levo tudo aquilo que não quero pagar. Errar não é pecado se ela for a minha janta. O copo me ensinou pegando queijo lá no fundo. Eu não mergulho, mas é assim que a vida anda. O tempo não é mais o mesmo e continua frio. Complicado que eu já perdi a esperança. A água não ajuda nenhum peixe a nadar. Ele que escolhe se vai morrer na margem. A água ama quando ele desiste e não age. É muito mais bonito acabar com um covarde. A areia é pesada pra quem nela anda com medo. O peso do corpo aumenta quando é mais tarde. O dia é imenso, incontável a passagem. A fé move montanhas, mas não abre suas margens. O caminho andado leva ao vale dos gnomos. Homo com a sapiência da maldade pura. A cura é encontrada no tal cogumelo roxo. Pegaram e perceberam que é uma criatura. Brava olhando pro alto procurando a fenda. O coração do dono já sofreu a ruptura. Cansada depois de cuspir a vida e a verdade. Inquieta ela permanece se mantendo dura.